Na verdade, ela chegou lá no, na nossa agência por volta das 3h20, aproximadamente 3h20 da manhã, com dores, com contrações, mas não tinha ruptura da bolsa, não tinha perda de líquido, estava só no processo inicial de trabalho de parto. Mas, graças a Deus, Deus abençoou e o trabalho dela evoluiu bem rápido. Acho que se ela tivesse sido na ambulância, corria o risco dela ganhar no meio do caminho, mas foi ali no hospital, foi mais seguro para ela, para o bebê, graças a Deus correu tudo bem. Portanto, o doutor logo percebeu que não haveria tempo de a senhora ser encaminhada para a maternidade. É, a família estava questionando porque queria que fosse levado para Coimbra, para a maternidade, mas eu achei prudente que a gente fizesse o procedimento por ali mesmo para poder dar maior segurança para o bebê e para a mãe. Portanto, e no hospital estavam reunidas as condições para que pudesse ocorrer o parto? Sim, claro, um parto de emergência a gente tem que fazer lá para poder dar suporte adequado para a família, para o bebê e para a mãe. Né? Portanto, foi o doutor que esteve a liderar a equipa no decorrer do parto? Sim, eu e o senhor Isidoro Mário. Foi um parto normal, correu super bem, né? O bebê nasceu perfeito, saudável, com boas condições, tudo bem. Qual é que é o seu sentimento, doutor, por ter acontecido e ter liderado este parto aqui no início desta manhã, neste serviço de urgências em Oliveira do Hospital? Uma vida chegando ao mundo sempre é uma alegria, né? E assim, poder ajudar nesse momento, que é um momento muito especial, sempre é muito bom. Esta é também a prova de que é importante que o serviço de urgências funcione em Oliveira do Hospital, senão também teria sido difícil para esta mãe chegar à maternidade. A minha opinião é que o serviço de urgência em Oliveira do Hospital é extremamente importante e ele tinha que funcionar 24 horas por dia, porque a população de Oliveira precisa muito, dos arredores também.